quer parar o tempo. Natural que seja assim. Ainda não te sei de cor. Tem tanto que eu não aprendi. Quer parar o tempo pra eu ver daqui. Teu mundo vira senha, meu rio. Eu posso até te olhar sem ir. Tudo no seu tempo. Tão veloz por dentro, em mim passa devagar a me acertar. Feito areia, eia, feito areia, eia, em mim, em mim. Feito areia. Fragmentos de uma vida com você, tantos intervalos só, de longe mas querendo crer. Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro, em mim passa devagar a me acertar. Feito areia, eia, feito areia, eia, em mim, em mim, em mim. Feito areia, eia, feito areia, eia, em distância, se agarra nesse vento e vem me abraçar. Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem, não deixa passar. E assim, enquanto der, enquanto quer, e assim. Feito areia.